O combinado era voltar pra casa às 9, mas cheguei às 3, batom putão como fosse solteiro. Te pus no colo, um beijo, uma história qualquer que faz lembrar que nós dois juntos é bom igual arroz soltinho. Já é a terceira vez essa semana, a desculpa de hoje é que eu errei o caminho. Falta vergonha na cara, sobra carinho, e é gostoso um balapumba que nem aquela do magrinho. Peço perdão como troco de roupa. Cê me pressiona, eu faço com pressão. Cabeça cheia, carteira vazia. Juro, cê janta todo dia, ainda que eu venda meu pão, neném. Ah, as coisas andando, eu vou tá mais cercado delas. São só ossos do ofício. Cê disse que eu só posso tá louco e que vai assentar meus ossos num quarto de hospício. Entre a ganância e a ambição, tô em cima do muro. Fui dar um switch nesse skate, mas perdi a base. Eterno, tudo ou nada, Don Quixote maturo. Minha vida é queda, best trick, pô, nunca no quase. Acordar contigo, dormir pelo mundo. Pra que ciúmes, pô, nós já passamos dessa fase. Quando ela tá feliz, me esquece, tá triste, me liga. Que eu tô aqui pra dizer aquela frase. Te amo. Todo errado, todo. Te quero bem, mas sou todo errado. Todo. Tentei ser bom, mas sou todo errado. Todo. Te quero bem, mas sou todo errado. Todo. Telefone sempre no modo avião. Ali tinha fita errada e eu desconfiava. No 220, na pista com as amigas. Mas pra mim faltava energia quando tava em casa. Corre boato que ela tava por aí com outro. Igual Camilo, pô, só bola nas costas. Você tão frio, eu aqui pô na mão no fogo. Fez tanta cagada comigo que eu fiquei na fossa. Eu morro de saudade do seu batom. Te convidei pro remember, tu disse tá bom. Só que se alguém ligar pra ela, é, tá tendo. Só faz o que quer da vida, ela que dá o tom. É, livre como um passarinho, passa em mim. Faz que nem me conhece, nego, que nível. Geral que passa ali, falou que é assim. Sorvete que é bom, quem pode tirar a casquinha. Agora eu tô cascudo, só quero paz. Temoso, cheguei no fundo, não quero mais. O resto do seu tudo, nego. O resto do seu tudo, mina. Pelada é toda certa, tô na reta. Deu chance pra eu me envolver. É, tu me afeta. Foi minha meta e na rua foi se perder. Com outra feta fraca. No amor e tudo que dei pra você. Nem foi discreta, muito esperta. E fez isso por quê? Porque eu sou todo errado. Quero bem, mas sou todo errado. Todo. Tentei ser bom, mas sou todo.